Rádio Microfonia. E com vocês, programa Na Veia. Ô, mané, vai começar o Na Veia. Salve, salve, galera ligada aí na Rádio Microfonia. Eu sou a Renata Brant e tá no ar o programa Na Veia, o programa mais rock and roll do mundo cibernético. E hoje eu recebo aqui, diretamente do Circo Voador Rio de Janeiro, uma banda que tá causando aí na cena independente, Black Drawing Chalks. Tudo bom, Renato? Tudo jóia. E você, Douglas, beleza? Beleza, pura. Bom, vocês vieram de Goiânia e o ano passado o disco de vocês foi considerado um dos melhores de 2009, né? Como foi isso pra vocês com banda independente, tá aí sempre na batalha, ter essa indicação da Rolling Stone? Cara, assim, a gente não esperava nunca que a gente fosse ter uma música nossa eleita como a melhor do ano por uma revista consagrada igual a Rolling Stone. Então, assim, a gente trabalhou muito ano passado, 2009 inteiro, pra alcançar vários resultados. Lógico que a gente esperava ter uma contrapartida, né? Um benefício com isso, mas a gente nunca pensou que pudesse acontecer algo desse tipo com a gente, não. Na real foi um plus, porque o nosso objetivo na verdade era de fato tocar em coisas legais como é, sabe? A gente ser convidado pra tocar em coisas legais, tipo assim, trabalhar muito pra poder, tipo, a gente não ter que gastar pra tocar essas coisas, que é o que a gente conseguiu. O fato da gente ter sido, tipo assim, homenageado com essa história de melhor música, um dos melhores discos, ser indicada melhor clipe, pra gente foi um bônus, né? Um plus, um 13º. E aí a gente tenta não deixar isso, tipo, interferir muito no nosso ritmo, assim, porque na verdade não é muito, tipo assim, o que a gente leva mais em consideração. A gente quer mais é isso, sabe? Tocar em lugares mais legais pra, tipo assim, o maior número de gente possível e conhecer o maior número de lugares possível também. Nessa estrada aí, nesses lugares legais que vocês já tocaram, já aconteceram algumas coisas assim inusitadas, engraçadas? Ah, tipo assim, graça a gente vê em tudo, né? Tipo assim, do jeito que as pessoas falam, principalmente quando, tipo assim, a gente é de Goiânia, a gente é o lugar que fala mais feio. Mas Goiânia é o povo que sabe mais caixar defeito no jeito dos outros falar. E a gente, tipo assim, tocamos quatro cantos do país, velho. Todo lugar que a gente vai, a gente acha graça do jeito que os outros falam, sabe? Eu, tipo assim, eu fico parecendo que eu tô num programa de comédia de graça, sabe? Você entra num ônibus na Paraíba, você fica, tipo, rindo, sabe? Eu sei que goiano fala feio, mas eu acho engraçado essas coisas, assim. Fora também o jeito que, tipo assim, dorme em muito lugar. Às vezes dorme em um hotel 5 estrelas, igual quando a gente veio pro Rio, ficamos no Sheraton, sabe? $500 a diária, porra. E às vezes a gente fica, tipo, na casa de uma mina e o pai dela tá brigado com não sei quem e tal, sabe? Então, pra gente, toda viagem é uma história legal. Tipo assim, na hora, às vezes acontecem umas coisas estressantes, mas sempre depois de uns dias ou semana, tudo é festa, sabe? Tudo a gente conta rindo e tal, e é bem legal, assim. Beleza, show de bola. A primeira, então, que vai abrir o programa de hoje é Don't Take My Beer. E quando a gente voltar, eu queria que você falasse um pouquinho dessa música. Programa Na Veia. Take my Rádio Microfonia. Veia, não na veia. calçados quase todos pretos. Microfonia, informação, cultura e muito rock and roll. Tá aí, estamos de volta e você ouviu Trampa com Haiti, MQN com Clubs and Drugs e Black Drawn Chalks, Don't Take My Beer, que é a banda convidada de hoje. Bom, eu falei no primeiro bloco, eu queria que você, Douglas, ou você também, Renato, explicasse um pouquinho, falasse um pouquinho dessa letra de Don't Take My Beer. Verdade, essa letra e qualquer outra letra é as coisas mais boba e desnecessária, porque a gente não tem muito o que falar, assim, nas músicas, não. A gente faz primeiro as batidas, depois põe uma letra, que é porque a gente não gosta de um instrumental, né? Porque já tem um macaco pra representar, né? Mas, assim, o legal dessa música, em particular, é que agora a gente fez um vídeo, tipo assim, pretende-se que seja um videoclipe, mas, na verdade, se não ficar... Ah, sim, mas a gente vai usar do mesmo jeito, que a gente, tipo assim, junto com o mesmo cara que produziu o outro clipe, a gente fez uma... Gravou lá no estúdio de ensaio com o pessoal, chamou um monte de menina e tal. Foi uma festa bem legal, a gente fez com essa música. E ela também faz parte de uma onda que a gente tava, tipo assim, de tornar o show mais dinâmico. Ela e outras músicas mais rápidas também, é tipo como se fosse uma forma de dizer que a gente tava se adequando mais ao palco. Porque o nosso primeiro CD era um CD que era muito difícil de ser executado e dificultava muito a gente ser chamado, porque, assim, os caras escutavam e achavam uma coisa. Quando a gente ia tocar, a gente não conseguia tocar tão bem essas músicas, então a gente começou a fazer músicas que a gente conseguia, tipo, se dar melhor no palco, e ela é uma dessas, assim, que a gente tem bastante facilidade pra tocar. Você falou em videoclipe, o ano passado vocês concorreram ao melhor videoclipe, né, na MTV. Como é que foi a produção daquele clipe de animação? Foi assim, tem um outro estúdio, além do Bicicleta Sem Freio, tem um outro estúdio que, na verdade, surgiu bem antes que a gente, chama Nitrocorps, em Goiânia. E um dos caras da Nitrocorps, o Marcio Long, chegou a gente e falou, cara, o que você acha da gente fazer um videoclipe de animação? E era uma coisa que a gente queria fazer há muito tempo. E aí a gente topou e tal, e com alguém, tipo, ajudando a produzir, dirigindo, fica muito mais fácil. A gente foi e pegou 4 meses de trabalho e tal, dedicou bastante e... Deu tudo certo e a gente teve a felicidade, até falei na entrevista anterior, de a gente mandar o CD pros caras com o clipe no domingo e na segunda ter sido indicado, sabe, pro VMB. Então, pra gente foi com o Sander e a cerejinha lá em cima. É bacana mesmo, hein? Agora, como que é a relação de vocês na banda? Assim, com relação com trabalho, produção, cada um tem uma função, assim, dentro da banda? É, a parte, assim, artística fica toda com o Douglas e o Vitor, que eles... fazem parte do estúdio Bicicleta Sem Freio, estúdio design lá em Goiânia. E aí a parte burocrática, assim, vamos dizer, a parte mais chata da banda, fica comigo e com o Dennis. Porque o Dennis cuida do financeiro e tal, tudo que de merchandise e tal. Eu cuido da parte de viagens, assim, de organizar as coisas, motorista, essas coisas. Com a passagem, atravessa o Menino Rio, de hospedagem, essas coisas assim. Então é tudo bem divididinho, assim, pra não sobrecarregar uma pessoa só na banda. Porque hoje também tem que envolver todo mundo, né? Ficar só uma pessoa na banda fazendo fica meio chato, né? Então hoje o mercado é diferente, então a banda que não fizer isso, a banda que não se inserir dentro desse modelo de, vamos dizer assim, modelo de trabalho, né? Todo mundo, além de tocar, fazer parte de tudo, né? Fazer a correria atrás. Então é isso. Agora, você falou em mercado, né? Como que vocês enxergam essa questão do mercado fonográfico? Ah, o mercado fonográfico, acho que não é segredo pra mais ninguém que o CD tá cada vez mais decadente, assim, né? Então, as bandas estão tendo que, tipo, de uma forma engraçada de dizer, inventar moda, sabe? De fazer alguma coisa que torne, além o show, que torne a gravação, sabe? O material fonográfico dessas bandas mais interessante pro consumo do público, assim, né? Por exemplo, você fazer capas mais elaboradas, você fazer videoclipe, você fazer alguma coisa que vai junto com a música, que a pessoa tenha a sensação de que além da música, que é uma coisa que ninguém quer comprar, ela tá levando uma coisa a mais, sabe? Então, muitas bandas investem bastante em merchandise. Eu acho que hoje em dia o foco da música não tá mais, tipo, em vender a música, em sim em vender os subprodutos da música, que é o merchandise, sabe? Vamos pensar de baixo, tipo, camisetas, tipo assim, junto com o CD, sabe? Isso, tipo assim, o CD não ser mais o topo da cadeia alimentar do mercado fonográfico, assim, ele tá junto com as outras coisas, sabe? A pessoa leva uma coisa que ela vai de fato usar, sabe? É muito mais fácil pra gente, por exemplo, que é uma experiência que a gente tem, que quando a gente vai vender as coisas, as pessoas compram muito mais, por exemplo, camisetas, porque é uma coisa que ela vai usar, sabe? Infelizmente e infelizmente também, porque pra bandas grandes é uma catástrofe você não conseguir vender sua música, as pessoas baixarem, mas pra banda pequena igual a gente, quanto mais pessoas baixam, mais o som, sabe? Mais a gente propaga o som da gente e pra gente é muito bom porque a gente consegue marcar mais show e consegue vender as coisas que a gente produz, que é as camisetas e tal, sabe? Aí, felizmente, pra uns é uma tragédia e pra outros que sabem contornar a situação é uma boa, assim. Bom, próxima música agora vai ser Living Home, galera. Curte aí. We'll be right back.

Microfonia. Tá aí, galera, e você ouviu Rinoceronte com Eu Que Não Queria, Rogério Skylab, A Festa no Meu AP e Black Drawing Chalks com Living Home. A gente tava conversando aqui sobre shows na gringa. Como é que foi pra vocês fazer essa turnê lá fora? Pra gente foi metade melhor coisa que rolou pra banda e também um pouco decepcionante, porque na real a turnê era muito maior. A gente queria ter feito Estados Unidos, a gente tinha várias datas marcadas, cerca de 30 datas, né, por todo o país, assim. E a gente junto com o Macaco Bom, que fomos cortados na questão dos vis, sabe? Tipo, até que o Macaco foi mais escroto ainda e tal, enfim, mas isso aí é uma coisa que não compensa falar muito. Ah, mas mesmo assim a gente topou fazer o Canadá, porque a gente nunca tinha... Eu nunca tinha ido de forma alguma pra gringa, sabe? E com a banda seria a coisa mais legal do mundo. E pra gente foi uma experiência que a gente tá tentando repetir. E pra mim, como, tipo assim, pessoa que gosta de música em inglês, essas coisas, sabe? Tocar, principalmente no Canadá ou na América do Norte, assim, foi do caralho, sabe? Renato. É, foi uma experiência muito boa pra gente, porque a gente viu como é que funciona lá fora, né? As bandas de lá, o quanto elas são profissionais, assim, em relação às bandas daqui. Só trouxe, assim, resultados positivos pra gente, porque a gente aprendeu como é que funciona lá, a gente viu como é que elas trabalham, o que que a gente podia trazer pra cá, pro Brasil. Lá eles têm uma cultura muito diferente daqui, assim, lógico que não tem como comparar os países economicamente dizendo, mas lá as bandas conseguem, as bandas do porte da gente conseguem sobreviver da banda lá fora, assim, eles conseguem pagar as contas, conseguem fazer tudo só com a banda. E aqui no Brasil não rola, eu não sei, assim, eu acho que pela questão de... da estrutura em si, né, das estradas, das cidades, lá tudo mais perto, o país mais desenvolvido. Mas aqui eu acho que o Brasil tá caminhando pra isso, eu acho que em 10 anos aqui vai começar a dar pra fazer isso. Agora, vocês como banda brasileira, cantando em inglês, como é que foi a recepção do público lá? Rolou algum tipo de preconceito? Foi bem aberto? Como é que foi isso? Eu não sei se a gente teve sorte de tocar num lugar que é muito receptivo, porque Montreal e Toronto a gente foi super bem recebido, sabe? A gente fez bastante amigo, tipo, as pessoas falavam depois do show pra gente, nossa, vai lá em casa, janta lá essa noite, vocês querem dormir lá e tal, não sei o quê. Então, eu não, hora nenhuma me senti, tipo, mal, assim, acho que a gente foi bem aceito, tanto que a gente tem vontade de voltar. E o lance que a Renata tava falando de tipo assim, a diferença das bandas de lá pra de cá, eu acho que é mais é o foco, porque aqui, quando você começa com a banda, você tem um determinados objetivos que eles não têm, sabe? Enquanto você tá pensando em, ah, eu tenho que tocar igual fulano, o cara tá pensando em timbre, sabe? Enquanto você tá pensando aqui, ah, porque não sei o quê, no palco tem uma hora que a gente tem que fazer um bis, não sei o quê, os caras tão pensando em, tipo, presença de palco, tão pensando em outras coisas, sabe? Outras coisas que às vezes suprem algumas necessidades que as bandas aqui acham que você tem que ter, sabe? De ser um exímio músico, essas coisas, sabe? Então, eu achei muito legal, sabe? Fazer esse paralelo entre as bandas aí. Bom, a próxima música que a gente vai ouvir é uma parceria de vocês com o Chuck Hipólito, né? Do Forgotten Boys, ex-Forgotten Boys, né? Que ele não tá mais na banda. O nome da música é Hug Me Once Again. Como é que é essa parceria, assim, entre vocês, banda? A gente tava falando do Macaco Bong também aqui, do The Name. Como é que rola isso? Ah, isso aí começou uma vez quando o Fabrício Nobre falou pra gente, cara, por que vocês não chamam o Chuck pra tocar com vocês? Ele já me disse que curtia a banda e tal. E a gente fez o convite, assim, esperando nada, e o cara topou. A gente fez um show lá em Goiânia. E aí a gente ficou, assim, muito amigo dele, assim, amigo de verdade mesmo, de ir na casa dele lá em São Paulo, ele vai pra Goiânia, vai lá pra nossa casa. Então, e aí disso aí surgiu esse projeto. Ele falou, cara, queria gravar um disco de vocês, um disco novo, assim, um disco branco de vocês. Mas aí a gente já tem uma parceria com o Rock Lab lá em Goiânia, a gente falou, cara, um disco novo eu não sei se rola, mas se quiser fazer um projeto aí, você tocando com a gente topa na hora. Aí pegou e fomos pra São Paulo, ficamos uma semana lá no estúdio dele trancado, fizemos essas 4 músicas e gravando, assim, fizemos na hora lá e rolou. Foi mais assim, tipo, não foi uma coisa muito séria, pensada, ah, vamos fazer uma banda, um projeto foda, não. A gente foi lá pra se divertir como amigos e acabou que ficou, deu um resultado bem legal. Já rolou algum show, alguma coisa? Não, show não, mas a gente já tocou com ele, assim, ele fez participação em shows nossos em BH e a gente chegou a tocar músicas do Love Bazookas, foi bem legal. Bacana, então vamos ouvir Love Bazookas com Hug Me Once Again, curte aí. We'll be right back. na veia, né? O melhor do rock independente é aqui. Se lá fora faz um tempo confortável, continua a dormir. E se o vento ficar quente demais, eu não estou nem aí. Pois acontece que eu cheguei em casa quase que às 6 da manhã. E a na preguiça não é vã. Não sei se você percebeu, mas eu ando passando da conta. E agora o bicho da ressaca me persegue e de tudo me apronta. Cheguei até a discutir com uma amiga que não tava legal. Por favor, não me leve a mal. Deixa eu ficar neste colchão. Eu quase não tenho sentidos, deixa estar. Vou amanhã te visitar. pensam que é necessário falar, me pergunto. Em silêncio eu fico, não sei porquê, todos insistem em me dizer que eu não passo de um homem preguiçoso que só passa o seu tempo a dormir. E daí tá aí, galera, voltamos com o programa Na Veia aqui na Rádio Microfonia e você ouviu Corina com O Homem Preguiçoso, Fossil com Walk Machine e Love Bazookas com Hug Me Once Again, uma parceria dos meninos do Black Droid Chocks com Chuck Hipólito, ex lá do Forgotten Boys. Bom, vocês são de Goiânia, como é que é essa relação lá? Sertanejo, rock... Muita gente acha que a gente tem... Assim, a gente, quando eu falo a gente, eu falo como se fosse a cena rock de Goiânia, blá blá blá. Todo mundo acha que existe uma rixa, que tipo assim, as pessoas que tem banda lá se sentem inferiorizadas pelo fato de ser uma cidade famosa pelo sertanejo, mas isso é uma discussão que na verdade já acabou há muito tempo, sabe? A cena de Goiânia sobrevive numa boa, sem os fãs de sertanejo, sabe? As coisas caminham paralelamente, sabe? E na verdade, a gente, como goiano, a gente cresceu ouvindo essas coisas. Depois que você passa por uma fase de rebeldia e de autoafirmação, de falar que você é roqueiro e tudo mais, depois você entende que na verdade tudo isso é muito natural, sabe? Tipo, às vezes você escutar uma música de sertanejo e falar, nossa, cara, isso lembra minha infância e tal, te levar pra um lugar bom, assim, sabe? Por exemplo, eu vou falar uma coisa que às vezes alguns ouvintes podem achar ruim, mas eu e o Renatão, sabe? A gente ouve e acha legal, não que a gente vá no show, não que a gente vá comprar, sabe? Mas não é uma coisa que deixa a gente bravo, sabe? Não é o tipo da coisa, ah, sertanejo, gospe no chão, sabe? É, cara, a gente, tipo assim, se diverte, sabe? Porque é uma coisa que, na verdade, a gente sabe o que a gente gosta, sabe? E eu acho muito mais legal você criar um ambiente que as coisas não precisam, sabe? A gente não precisa forçar a barra pra misturar as coisas, mas que pelo menos não tenha atrito, sabe? Igual a gente vê muita coisa rolando, sabe? É muito legal. A gente gosta, sabe? Sossegado, sem problema. Consumo é diferente. Exato. Bom, Douglas e Renato, agora tem uma parte aqui do programa que se chama Ping Pong Musical. E a ideia é vocês falarem o que vier à cabeça. Eu posso falar o nome de uma banda, o nome de um artista, não necessariamente de rock. Tá bom? Vamos lá. Los Hermanos. Legal. Deep Purple. Eu gosto bastante. El Chan. Não. Frank Aguiar. Frank Aguiar é o cachorrinho do... cachorro... cãozinho dos teclados. O Rapa. Legal. Green Day. Green Day é juventude, né? Iron Maiden. Iron Maiden é juventude também. Pitch é legal. Elba Ramalho. Elba Ramalho é engraçado. Linkin Park. Ridículo. Exalta Samba. Não conheço. Nada. Ana Carolina. Não conheço também. Bon Jovi. Bon Jovi. Risada serve? Paralamas do Sucesso. Cara, legal. Metallica. Cara, que é foda. Black and Draw Chalks. Black and Draw Chalks? Ah, eu não dou gonias fã dele, não. É ridículo, sei lá. Bom, eu vi um vídeo de vocês no YouTube, né, de vocês... Seria basicamente uma videoaula, né? Como que surgiu essa ideia entre a banda? Na verdade, não foi entre a banda. A gente entrou um dia no YouTube e tava lá, sabe? É, tipo... o Vitão. É, foi uma ideia do Vitor. O Vitor tem uns espasmos, assim. Ele tem liberdade poética, né? Tipo, igual quando tem aquele menino que é mais fraquinho no grupo, aí tipo, é o Carta Branca, sabe? Tipo, pique e pega. Ah, o Carta Branca, sabe? É o Vitão. O Vitor é Carta Branca, sabe? Assim, eu não sou guitarrista, sabe? Eu acho minhas coisas a respeito dessas coisas. Mas igual a gente, sabe? O cara falou, é legal, assim, sabe? Se você gosta da banda e um cara te mostrando como é que toca as músicas, sabe? É legal, mas eu acho engraçado. Agora, com relação à inspiração, composição, como é que vocês lidam com isso na banda? Todo mundo escreve, todo mundo compõe? Sai na urina. Sai na urina, sim. Tem... tem um riff e tal, e aí vai criando perna, assim, pros lados, sabe? Aí tem uma coisa e vai fazendo, ah, vai. Não... assim, mistura e... aí faz, pronto. É, se for pra sair, sai. Se não, por exemplo, a My Favorite Way é uma música que ela já existia antes do primeiro CD, só porque ela não vinha a vibe de fazer ela, não vinha a vibe, a gente gravou o primeiro CD e tal, aí um dia saiu. Então, é assim... quando a gente não tá em vibe de fazer música, a gente toma cerveja, briga, sei lá, faz qualquer coisa. O que vocês costumam ouvir, assim, quando vocês estão nas horas vagas? Ah, no começo a gente tinha gostos específicos, mais parecidos com o lance da banda. Agora a gente tá, tipo, bem mais geleia, assim, pra esse lance de música, né? É, a gente escuta de tudo, assim, cara. Até desde funk, 70, soa, heavy metal, a Dead Weather, música eletrônica. Então, assim, acaba que se a gente for ficar escutando coisa assim, falar, ah, isso aqui parece com a gente, vamos escutar e tal. Acaba que chega uma hora que esgota, você fica, assim, saco cheio, sabe? Aí você vai, começa a procurar outras coisas. Eu comecei a ouvir funk, assim, em 70, esse ano, justamente por causa disso. Falei, cara... escutar outras coisas, ver se sai uma coisa diferente e tal, porque você fica muito preso aquilo ali, assim. Isso até ajuda na hora de compor também. Às vezes até pra saber o que você não quer que tenha na sua música, né? Bacana. Então a próxima música que a gente vai ouvir é My Radio. Galera, curte aí. Você está ouvindo Programa Na Veia. We'll be right back. Rádio Microfonia. Estourando seus tímpanos. Aí galera, você ouviu Drena, Antes Que O Tempo Passe, Camarones, Orquestra Guitarrística com Suíte Família Adams e Black Drone Chalks com My Radio, que é a minha banda convidada de hoje. Bom, quero agradecer a presença de vocês, Douglas, ao Renato, e deixa aí, MySpace. O MySpace da banda é o myspace.com/blackdronechalks. Quem quiser também conferir o material que a gente faz no bicicleta, tem um Flickr da gente, que é o flickr.com/fotos/bicicleta-sem-freio. Tem mais algum link? Tem um Twitter também pra quem quiser seguir, que a gente tá colocando as datas, coloca todas as notícias que rola, que é .com/blackdrawing. Isso. E a gente também tá no Orkut, tá também aí na web e tal, na rede mundial de computadores, navegando. Bacana, meninos. Muito obrigada pela participação de vocês. Show de bola. Prazerzão. Valeu, galera. E a gente vai encerrar com Black Drone Chalks, My Favorite Way. Curte aí. Valeu. Fui. Valeu. Programa Na Veia. Yeah! Microfonia. Rádio Microfonia.